vocês aqui de novo. Seja de atitude. Honre a negritude. Cristo te sustenta com suas mãos. Diz. Cristo te sustenta com suas mãos. Diz. Cristo te sustenta com suas mãos. Deus dê a chave da vida em minhas mãos. Tudo de novo, tudo se faz novo, doido. Venha comigo, caminhar com Cristo. Faça um teste.